a porta fechada. Andar para trás não vou consentir, não andei nada. Se entrei já não me deixam sair, eu só queria era estar contigo. Agora já só penso em fugir, mas não consigo. À beira do fim, é assim que eu me sinto. Perdido de mim, perdido de ti, neste labirinto. Alguém que me ouça, neste grito que dou. E assim talvez possa saber para onde vou. Não posso parar, os olhos a arder e a boca a secar.